uma para ouvir, recordar e gostar. Até às 8 da noite vai ser sempre assim. Esta chama-se Together in Electric Dreams. It's too Lado a lado, na melhor das companhias, aqui sim em 96.2 FM, a nossa rádio preferida, a nossa Arc-en-Ciel, claro, como não poderia deixar de ser, claro que sim. Vamos continuar com a boa música até às 8 da noite, temos ainda os signos para falar e muitas outras coisas de interesse, quer dizer, de interesse pelo menos para mim, para si, penso que sim, porque você continua ligado desse lado e não há melhor companhia. Muito obrigada pela sua companhia. Está de chuva. Os dias começam a ficar bem frios. E nós vamos com os Foreigner. I wanna know what love is. A little time to think things over. I better read between the lines. I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love. Keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Like love has finally found me. In my life

responsabilidade no crescimento humano, ganhou em território nacional uma data especial para a sua comemoração. Portanto, estamos isto a falar, Portugal continental, como é óbvio, 15 de março, dia da escola, data em que foi criada para exaltar a escola, que é com toda a certeza uma das mais importantes instituições que formam e educam pessoas. Sabemos também que a escola é essencial para a educação de uma pessoa e sabemos que é no ambiente escolar que fazemos as nossas primeiras amizades. Cada turma tem os seus grupinhos e os jovens todos têm cada um a sua personalidade, que é completamente diferente do outro. No meio disto tudo há montes de aulas, períodos, recreios, lanches, sei lá, tanta coisa. E cada aluno aí nessas alturas demonstra a sua própria personalidade, não é? Uns são os mais quietitos, os outros são considerados como o terror dos professores, não é? O comportamento de cada aluno na escola pode ser explicado também pelo meio do zodíaco. E nós hoje vamos contar como cada um dos 12 signos se comporta na hora da aula. Ah, pois é, bebê. Portanto, fiquem por aí, não se vão embora. Nós vamos começar, como é a nossa panágio, com o signo de Carneiro. Exatamente, é isso mesmo. Mas para já, recordação, uma recordação um bocadinho mais recente, com Baron Stonqua e a voz de Angèle. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire moi je passerai pas. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un je serai poli pour la. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, en fait, pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter. Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super. Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Oui, des petites remarques, toujours, une idée. Un problème ? Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Ah, écoutez, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes. Me on voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure. Excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez. Oh, tais-toi. Ta gueule. Pourquoi ? Elle intervient au milieu du. Toute hystérique, là. C'est fou de faire ça. Désagréable. On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein, coupeuse. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux, Bah, balance-te quoi, voilà. Este é o 294º dia do ano e faltam 71 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é: não há ato mais corajoso nem mais belo do que o da partida. Uma frase de Isabel Eberhardt. Nasceu em 1877, faleceu em 1904 e era uma escritora e exploradora e também viajante suíça de origem russa. Está complicado hoje a articular. O que é que se passa por aqui? Nada de mais, espero eu. Grande som para um grande senhor da música ligeira portuguesa. Eu sou fanzoca, adoro. Primeiro beijo. É este para si. O teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. Mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não dou, e eu caio se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Nós por aqui sim vamos continuando a par e passo consigo até às 8 da noite. E como já tinha dito, foi ainda há pouco, vamos hoje falar sobre os signos e como cada um dos 12 signos do zodíaco se comporta na escola ou como se comportava quando andava na escola. E começamos justamente pelo signo de Carneiro, exatamente. A pessoa do signo de Carneiro é aquele tipo de aluno que tem um comportamento e um temperamento difícil. Ele acha que tem sempre razão e, por mais que os professores digam que ele está errado, ele mantém-se firme e não pensa duas vezes para enfrentar qualquer pessoa que seja na sala de aula. Ele não tem vergonha de se impor e é o colega que está sempre a fazer perguntas e que questiona tudo e também acha que está sempre certo nas coisas que diz. Na hora de fazer os deveres de casa, o signo de carneiro não gosta muito de dar ajudas a ninguém. E acredite-se, se o signo de carneiro errar em alguma questão, mesmo estando errado, ele vai criar um debate em cima do erro. Ele age sempre de forma um bocadinho arrogante, às vezes até com os colegas, porque costuma impor demais as suas opiniões. E na maioria das vezes ele aproxima-se de pessoas que aceitam justamente este comportamento. É que nem é meio temperamental, é muito temperamental do signo de carneiro. Então, você é carneiro? Era assim na escola? Acha que sim ou não? Nada disso, nem por isso. Diga lá da sua justiça. É pra ouvir, é pra se apaixonar, essa é a rádio. Mais um em francês, eu adoro esta. Vita et Slimane, avant toi. Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Espero que nas horas, neste fim de tarde chuvoso e frio, deste dia 21 de outubro de 2023, faltam 20 minutos para as 7 da tarde e este é o 294º dia do ano. Faltam 71 dias para o termo de 2023 e o pensamento do dia para hoje é: não há ato mais corajoso nem mais belo do que o da partida. Uma frase de Isabel Eberhard, que nasceu em 1877, faleceu em 1904 e foi uma escritora exploradora viajante suíça de origem russa. Este dito no português de Lisboa, este também é russo, mas é russo da cor de cabelo. Ele é louro. Bem, pelo menos o cantor é. White Snake. Is This Love? Mais uma grande recordação a rodar por aqui. Fique connosco na melhor das sintonias. Arc-en-ciel de Orléans para o mundo em 96.2 FM. Known better than to let you go alone. Times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. Trying to spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. My side, tell me it's alright, 'cause I don't think I Grande recordação para este tema excelente do White Snake. Is This Love? Continuará sempre a ser amor. Aquilo que nós sentimos, não é? Cada dia que nos levantamos, mais que não seja amor por nós próprios. Estamos a falar dos signos e de como é a personalidade de cada signo na escolinha. Não sei se você ainda se lembra desses tempos ou não. Eu ainda me lembro. E eu gostava tanto, era tão fecholas. Ai, se eu tivesse outra vez, 14, 15 anos e soubesse o que sei hoje. Isto é um grande clichê o que eu acabei de dizer. Depois de carneiro, o signo de touro. Os taurinos adoram a hora do lanche. São muito estudiosos e costumam prestar muita atenção nas aulas, mas são aquelas pessoas que sempre, mas sempre estão a mastigar alguma coisa. Uma chiclete, um bombom, um chocolate. Os professores estão sempre a chamar a atenção. E o mais engraçado é que eles não gostam de dividir nada com ninguém. Tentam sempre abrir uma, sei lá, um bombonzinho, uma coisinha assim, sem fazer barulhinho nenhum. Mas no fim são sempre descobertos, é um galo do caraças. Os temas para fazer em casa são as principais tarefas para os taurinos, não é? Quando há os trabalhos de casa. Por mais que bata aquela famosa preguiçita aguda, eles são muito responsáveis e agem com total responsabilidade. E mais habitualmente eles comportam-se de uma forma muito, muito simpática com os clientes, com os colegas. Eles são muito simpáticos com os colegas de escola, com os amigos, desde que ninguém peça um bocadinho de lanche que eles trouxeram para comer às 4 da tarde, não é? Assim que lhes toca na barriga fica um bocadinho mais complicada esta simpatia toda. Mas taurino é assim mesmo, os pés muito assentes na terra, muito responsável e um bom garfo. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur arc-en-ciel. Duas recordações a rodarem por aqui, sem nada no meio. Saltamos of Swing dos Dire Straits e logo a seguir Black or White de Michael Jackson. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they're blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. out and a trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Toca aqui. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you? getting dirt in my eyes. You're black or white. I said, I wanna be my baby. It don't matter if you're black or white. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Gostas a ficar aqui assim o resto da noite a ouvir a voz de António Variações. Ah, esta foi a canção do engate. Estamos a aproximar-nos a passos largos da... Não, não nos estamos a aproximar a passos largos, porque efetivamente está na hora exatamente do sinal horário das 19 horas e até às 8 da noite. Sabem como é que é, não é? Sim, claro que sim. Atenção, senhores passageiros. Estamos prontos. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Muito obrigada por estarem desse lado. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar, os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Até às 8 da noite, esta é a segunda e última hora do Flashback para o dia 21 de outubro, Natal aproxima-se, passos largos e eu já estou toda contente. Até já conheço quem anda já à procura de cadô de Noel para oferecer a todo mundo. Ah, pois é, bebê. Vamos continuar com os nossos signos e de como é que eles são na escola. Lembra-se, hoje estamos justamente a falar dos signos na escola, a personalidade de cada signo quando estava ou se ainda está na escola. Vamos então passar para o signo de Gêmeos, que é o meu caso, sou eu. Agora vocês vão descobrir coisas a meu respeito. Os geminianos conversam demais e adoram um debate a sério. Eu, Deus me livre, mas não se engane, eles não entram em debates porque querem ter razão em alguma coisa, mas sim porque são um bocadinho indecisos e gostam muito de falar, blá blá blá, uísque as chaquetas, estão sempre a levar bronca dos professores e geralmente são trocados de lugar para ver se ficam mais quietinhos, mas... É claro que isso não adianta absolutamente nada, não é? Um aluno do signo de Gêmeos é taxado como aquele que leva todos para o mau caminho. É verdade, é a fama que o geminiano tem. Porque são sempre os geminianos que iniciam a famosa rodinha, não é? Aquela rodinha que não para de falar no meio de uma aula. Pois é, está sempre, sempre a puxar conversa com alguém. É normal que se esqueça de copiar ou então que não preste atenção no tema dos trabalhos de casa, por exemplo. Acontecia-me tanto, cagando a vergonha. Num termo geral, os geminianos são muito queridos com os seus colegas. O único defeito deles é o quê? É o excesso de conversa. Ai, galo do caraças. Para depois, o signo de caranguejo. Você é caranguejo? É o seu signo? Então preste atenção. Por serem os signos mais sensíveis do zodíaco, os alunos de caranguejo agem com um pouquinho de drama em algumas situações nas salas de aula. Na hora de apresentar, por exemplo, um trabalho para a turma, o nervosismo faz-se presente. Eles podem até ter uma crise de choro. Uau! Falar na frente de todo mundo não é com o caranguejo. Mas, na maioria das vezes, são extremamente organizados e muito, muito preocupados com o trabalho do grupo. Muito metódicos, muito responsáveis, os caranguejos gostam de criar vínculos com os seus colegas e na hora de fazer os trabalhos de casa gostam de compartilhar ideias e até fazem mesmo grupinhos em casa para realizar as tarefas juntos. Este é o 294º dia do ano e faltam 71 dias para o termo de 2023 e um bocadinho menos para o Natal. A frase do dia para hoje é: não há ato mais corajoso nem mais belo do que o da partida. para pensar esta. Uma frase de Isabel Eberhardt, que nasceu em 1877 e faleceu em 1904. Era uma escritora, exploradora, viajante suíça, mas tinha origem russa. Vamos à música? Vamos à música, que isto já se faz tarde, não é? Bora lá. Para ouvir e gostar, Roxy Music, More Than This. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Dor e o Dia Mundial das Missões, é verdade. E como é o Dia Nacional de Luta contra a Dor, um beijinho muito grande, Silvia. Estamos contigo. Os principais acontecimentos registados para hoje, dia 21 de outubro, mas noutros anos completamente diferentes. Por exemplo, em 1147, segundo a lenda, Martim Muniz morre nas portas do Castelo de Lisboa. Em 1570, morre com 74 anos, o historiador e pedagogo português João de Barros, autor das Décadas da Ásia. Em 1770, 1772, nasce o escritor britânico Samuel Taylor Coleridge, nome fundador do romantismo inglês com W.V. Wordsworth. Em 1790, nasce o poeta francês Alphonse de Lamartine, autor de A Morte de Sócrates. Em 1803, o químico inglês John Dalton apresenta o primeiro esboço da tabela de pesos atômicos na Sociedade de Manchester. Em 1805, vitória da Armada Britânica, comandada pelo almirante Horácio Nelson, na Batalha de Trafalgar, sob a Aliança Franco-Espanhola. Em 1833, nasce o químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, criador da Fundação Nobel, e em 1879, Thomas Edison apresenta a lâmpada Plim! Fez luz! A lâmpada elétrica, claro. Em 1904, morre aos 27 anos a escritora suíça de origem russa Isabel Eberhardt, exploradora, viajante, autora de Escritos no Deserto e Dom L'Ombre au Chaud d'Islam. Em 1912, nasce o maestro britânico de origem húngara, Görg Solti, em 2017, morre, aos 89 anos, Fats Domino, músico norte-americano, pioneiro do rock and roll e conhecido por canções como Blueberry Hill e Ain't That a Shame. E é essa mesmo que vamos ouvir já de seguida. Fats Domino, Blueberry, Ain't That a Shame. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? Just feel that rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel that rain. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Ain't that a shame? Esta canção que foi gravada no ano de, prepare-se, 1956. Ah, pois é, bebê. O tempo passa muito depressa, não é? Eu acho que sim. Você acha o quê? Eu acho que o tempo se passou depressa demais até hoje. Nós por aqui sim, continuamos também com os signos e os comportamentos na escolinha. Já falámos de touro, carneiro, gêmeos, caranguejo e agora vamos falar de leão e de virgem. Ora bem, o signo do leão na escola. Sabe aquele aluno que fala sempre mais alto do que todos os outros e adora mostrar sempre o que faz? é o leonino. Incrivelmente preocupado com qualquer trabalho ou qualquer prova, o aluno do signo de Leão é sempre o primeiro a entregar os seus trabalhos porque necessita de ser o melhor. Ele não faz nada pela metade e raramente atrasa uma tarefa. Ele nunca deixa para amanhã o que pode fazer agora, já imediatamente. Por muitas vezes, também pode agir com um bocadinho de arrogância, ou pelo menos pode parecer que age com arrogância diante dos seus colegas, mas ele é excepcional em trabalhos de grupo, porque está sempre a motivar toda a gente a dar o máximo de si mesmo. O leonino é tão dedicado que chega a fazer o trabalho de casa ainda na sala de aula. Eu acho que não é... É assim, eu... Do meu ponto de vista, não é porque é muito dedicado. É porque se a gente faz os trabalhos de casa ainda na sala de aula, depois estamos livres e não temos para mais nada para fazer. Quando chegarmos a casa é só ver televisão. É o Eda Fix. De Leão para Virgem. Portanto, se você é do signo de Virgem, atenção. E depois diga-me lá se é isto ou não. Ah, Sylvie, c'est avec toi que je parle, oui, oui. O aluno virginiano é aquele que se comporta de forma muito rigorosa quando o assunto é organização. Zero rabiscos na classe, cadernos impecáveis, borrachas e blocos sempre novinhos e bem estimados, e dificilmente o virginiano vai emprestar o seu material a alguém. Age com muito cuidado em tudo o que faz e costuma ser o queridinho ou a queridinha do professor. Mas, na hora de socializar com os colegas, é comum que seja conhecido como és um bocadinho chato, não? Porque está sempre a querer tudo muito perfeito e muito bem feito. O virginiano leva tudo muito a sério e empenha-se ao máximo na hora de fazer as tarefas. Nunca dá respostas para ninguém porque sente medo de que alguém copie exatamente o que está no seu caderno e depois a professora vai descobrir e vai dizer: foste tu que copiaste. Não, não, isso com o virginiano não cola. Eles odeiam perder pontos e praticamente, eu digo praticamente, mas praticamente escondem as respostas quando estão a fazer os exames. É isso ou não? Agora fica aqui assim, fico eu curiosa para saber como é que é, como é que é. Para ouvir e gostar ainda, Love of My Life. E daqui a um bocadinho tenho aqui sim uma musiquinha que quero dedicar à nossa Sylvie. Oh yeah! Carlos Santana, Love of My Life. E assim todos os sábados, entre as 6 e as 8 da noite. Porque a sua companhia é a melhor das companhias. Muito obrigada por estar desse lado. Where you are, that's where I wanna be. Through your eyes, all the things I wanna see. until the sunrise. that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live for free. And when we hear the voices sing, the most abominable thing I've ever seen. Take this broken wing. You got to learn to fly, learn to live for love so free. And when we hear the voices sing, the most abominable 19:30 já, o tempo voa quando nós estamos em boa companhia, como é o meu caso. Eu estou na melhor das companhias esta noite. Vamos continuar com os signos e vamos falar justamente sobre o signo de Balança e de Escorpião na escolinha. O signo de Balança é geralmente o líder da turma. Tem sempre alguma coisa a dizer e comporta-se como se fosse um justiceiro. Se um professor falta, na mesma hora, ele vai logo saber o que é que se passou e se a aula vai voltar a ter lugar no mesmo dia, a que hora, se mudaram a aula, se o professor vai voltar, se não vai voltar, o que é que se passa. Ele defende os colegas também e age efetivamente como se fosse um advogado. Quando há alguma desavença na turma, balanças na hora de fazerem os trabalhos de casa, fazem questão de chamar a atenção dos colegas desatentos e são muito, muito responsáveis com tudo o que tem a ser feito. Balança é assim, sem tirar nem pôr. Escorpião, ah... O aluno do Escorpião é um bocadinho vingativo e individualista, até custa a dizer a palavra. Na sala de aula, age com uma certa prepotência e só ajuda quem um dia já o ajudou a ele. Se um amigo precisa de uma resposta na hora de estar a fazer um exame ou se um parceiro precisa de alguém para fazer um trabalho, o escorpiano vai avaliar 1000 situações passadas para decidir se o seu colega merece ou não o seu empenho. É válido enfatizar que se em algum momento você for mauzinho com um colega do signo de escorpião, então fique sabendo que ele vai te passar a resposta errada para uma questão de um teste qualquer, um exame, uma cena assim. Se a professora passar os trabalhos de casa, ele vai fazer e não vai contar para ninguém. Pois é, escorpião, pronto, a gente já sabe, escorpião é assim, não é? É, pelo menos o pouco que conhecemos de escorpião. Esta é para a Silvice. É um dos meus temas favoritos de todos os tempos. Paulo Gonzo, Jardins Proibidos. Espero que gostes. Beijoca. Quando amanheces, logo no ar se agita a luz sem crer, e mesmo dia vem devagar para te ver. É como estou a pensar. Está rendido, é-te chegar nesse outro mundo. Só ter onde eu queria entrar um dia para me perder. gesto sem o dolor. Esquece o céu e o lado meu pra me perder. Pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme desse jardim. Magnífico, sem dúvida nenhuma. Este é o 294º dia do ano. Faltam 71 dias para o termo de 2023. O pensamento dia para hoje tem sido: não há ato mais corajoso nem mais belo do que o da partida. Isabel Eberhardt nasceu em 1877, faleceu em 1904 e era uma escritora, exploradora e viajante de origem russa. Nós continuamos com a música e para ouvir assim que apetecer e é já de seguida Crowded House. Esta fez grande parte da minha juventude com recordações muito, muito boas. Vocês querem saber tudo? É um privilégio ter feito toda a minha juventude nos anos 80 e 90. There's a home in the room. Sitting in the Dock of the Bay, a voz de Percy Sledge. Vamos continuar com os signos e a escola. Sagitário. Sagitário é o piadista da turma. Ele possui uma habilidade ímpar na hora de fazer qualquer trabalho em grupo e quase sempre faz parte da turma do fundão. Ele está sempre feliz e está sempre a contar piadinhas na hora das aulas, mas raramente ele atrapalha o professor, porque sabe muito bem o que faz Sagitário. Ele conhece quase toda a escola e costuma ajudar o pessoal todo que está com alguma dificuldade. Comunica muito bem com os colegas e tem uma lábia, mas uma lábia daquelas, pô, pô, pô. E então, quando atrasa algum trabalho, os professores acreditam sempre nele. Ele é mesmo um tretas. É normal que o aluno sagitariano esqueça-se de fazer os trabalhinhos de casa, mas tenha a certeza que o professor vai deixar ele entregar num outro dia, porque o carisma do Sagitário convence qualquer um. E de Sagitário para Capricórnio, os capricornianos gostam de se sentar na primeira fila, de preferência em frente ao professor. O aluno de Capricórnio, ele é um bocadinho como é que a gente diz? Eu não queria utilizar o termo lambotas. É um bocado assim, um bocado seca, não é? Mas pronto, é um bocado isso. É um bocado lambotas do professor e tira sempre boas notas. Por ser extremamente estudioso e responsável, ele consegue ajudar a turma inteira e sente-se até como alguém que está ali para ajudar e que também está a dar aula. É um aluno exemplar, o capricorniano, sem dúvida nenhuma, e mantém amizades com os seus colegas e é muito bem visto por toda a gente, porque age sempre de forma simpático, de forma simpática com toda a gente. Ele faz os trabalhinhos de casa com muita atenção e ainda envia uma mensagem para o resto da turma a perguntar se alguém precisa de ajuda. Ah, é comum que este aluno chame a atenção de quem atrapalha as aulas. Porquê? Porque ele odeia de ser distraído. Ele é muito, muito atento na escola. Este signo de Capricórnio. Ah, as coisas que nós hoje estamos a descobrir por aqui. Ah, é mesmo. Danny King para ouvir e gostar. Do you like good music? I love good music. Feast on music. Under the boardwalk, out of the sun. Agora, agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Thank you. ouvir Otis Redding com este My Girl, sabe tão bem neste fim de dia tão chuvoso e tão frio. O que também está a chegar ao fim, porque o que é bom sempre acaba, não é verdade? É o flashback de hoje, mas antes ainda vamos falar de aquário e peixes, exatamente. Como é que é aquário na escola? O aluno do signo de aquário faz sempre os trabalhinhos que muito pouca gente entende. Ele apresenta com muita empolgação, com toda a empolgação do mundo, aliás, e até o professor precisa de pedir uma explicaçãozita para perceber do que é que se trata. Os aquarianos são muito criativos, mas não discorrem muito sobre as suas ideias com os seus colegas, o que por muitas vezes resulta numa grande falta de comunicação. Quando o assunto é trabalhos de casa, dependendo do dia, o aluno de aquário pode até se esquecer de fazer porque ficou tão animado com uma cena qualquer que aconteceu durante o dia que esqueceu-se completamente que tinha trabalhos de casa para fazer. É assim o signo aquariano. E o signo de peixes, the last but not the least. Piscinianos sonham demais. Na escola, o aluno de peixes geralmente senta num cantinho e fica a sonhar acordado com uma nota boa na prova. Às vezes ele prefere nem sequer receber a prova para evitar uma decepção. Ele costuma ser rodeado de amigos, mas pode agir com indiferença em diversos momentos, sendo assim um pouco mal interpretado pelos seus colegas. O pisciniano tende a isolar-se quando tem alguma dúvida, mas é facilmente cativado por pessoas que gostam de conversar, como eu, geminiana. Na hora das tarefas, ele está sempre a viajar, mas a viajar cá dentro da cabeça dele. Ele raramente copia e quando chega a casa, manda uma mensagem para toda a gente a pedir tens aí assim uma fotografiazita que me possas enviar com os trabalhos de casa de hoje. É. E então, você identificou-se com o comportamento dos signos na escola? And, diga lá. Hoje já não, não é? Hoje já estamos mesmo na reta final. Mas sábado que vem, a partir das 6 da tarde, eu estou por aqui e é com muito prazer que ouvirei a sua voz do outro lado do telefone. Saudade. Saudade mesmo. É pra ouvir, é pra se apaixonar, essa é a rádio. Para nos levar até ao sinal horário das 8 da noite. Ficam por aqui também as minhas despedidas. Foi um prazer ter estado lado a lado consigo. Muito obrigada pela sua companhia. É bom demais saber que você está daí desse lado. Aquece o meu coração. Se eu fosse um dia o teu olhar com Pedro Brunhosa. Da minha parte, beijinhos. Até sábado, se Deus quiser. O mar. Fraco de lutar, quente o chão. Onde esta noite leva a razão. Longa noite, sol, sol. Quebra o silêncio, madrugada de cristal. Leve lento no fiel. Como este vento que te navega na pele. Pede-me a paz do teu mundo. Louco, leve, assim sim. É um pouco mais. Solta a tua voz lá do fundo. Grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o resmungar e tu de fundo de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu perfumar de ninguém. Dedos de papel.